que encolhão. São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passando. Que encolhão, São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passando. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para longe, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir furtinho, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, não tem feito salvar um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, não tem feito salvar um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir furtinho, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Senhor São Vicente te guiando, não tem feito talvez um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, que não tem feito salvo um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir furtinho, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir furtinho, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, que não tem feito salvo um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente.